Suba para nível 100, Juliette, Quebec Kilo. Salvador, TAM 3198, transferência de informação, Mike. TAM 3198, acione identificação, terça via chegada Mari para 2000 pés, QNH 1017. Via Mari 2000 pés, 1017, TAM 3198. Azul 4235. Azul 4235, chame Torre Salvador em 118, decimal 6. 186, grato. Salvador, Azul 4235, estabilizado. 4235, confirmado? Afirmativo, baixou e travou a 1 milha do externo. Afirmativo, tráfego avistado, altímetro 1017, o vento 200 graus com 29, livre pouso, pista 10, azul 4235. Livre pouso 4235. Tráfego solo Salvador, o gol 10115. 18, cruzou no 8 para 170, informação mais. Bom dia, Gono 738, acione a identificação, desça via chegada Mari para o nível 050, QNH 1017. Mari para 050-1017, o ajuste, gol 732. Gono 983, chame centro, Recife 128, decimal 8, alterno 133, decimal 25. Chamará Recife 128, decimal 8, alternando 133, decimal 25, gol 1893, 1983. Vitor Índia Juliette, prossiga de retorno a Salvador, ré Vera Cruz e Interlagos. Vitor Índia Juliette, QNH 1017. QNH 1017, Vera Cruz e Interlagos, reportará a Aparecida. Azul 4235, no solo 55, livra na Foxtrot, chama o solo 121, décimo 9. 219, livra na Fox, 4235, bom dia. Paulo Salvador, bom dia, Azul 4235, livrou na sua escuta. Via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reportará antes da Juliette, 4235. Zero no 5, copy. Para 4. Autorizado São Paulo, 360, decolagem no 0, curva direita. Saída da El, Leda. Após Leda, voa direto Bridge. Em Bridge, intercepta a rota do seu plano. Controle 1935, transponder 5045. Ciente, autorizado Congonha 360, decolando a 10 com curva direita. Saída da El, transição Leda, após Leda, DCT, Bridge, após a rota do plano de voo. Controle 19, decimal 35, transponder 5045, é o gol 1015. Correto, 5045, reporte pronto. Solo, Papa Romeu, Sandro de Abraço. Alfa devido paraquedismo, o Índia no Weber Alfa. Local, decola 17, direita, Xé, controle 1935, transponder, acione 015. A 0163, então. Vamos lá, 0163. A 0163, decola 17, curva direita, corredora Xé, Guimarães, controle 1935. Correto, qual é o B? KB 04, bosta. Bota agora, acione chamador. Vamos chamar a torre, 1835. Tem um dia pra reporte quando pronto para o táxi, o altímetro 1017. Pronto para o táxi, tem um dia bravo. Gente, tem um dia bravo no pátio 4, já pronto? Tá. Sim, Matheus, reporte quando pronto para o táxi. Pronto, localizador INS X-Ray, 3098. Controle o Juliette Quebec, que ele está pronto para evitar o lançamento. Juliette Quebec Kilo, autorizado lançamento, Juliette Quebec Kilo. Juliette Quebec Kilo, para informação, há um tráfego ainda afastado de Veracruz, está a 7 milhas sudeste, a 1000 pés, foi orientado a evitar Vera Cruz devido ao paraquedismo. Juliette quer Beck Kilo. Muito grato. Quebec Kilo, aguarde para a descida devido ao tráfego em aproximação, instrumento para Salvador, Juliette, Quebec Kilo, aguarde. 270, não dá para descer não. Quebec Kilo, inicialmente 090, desce para o nível 090, Juliette, Quebec Kilo. 090, na proa 270, ok? Ok, na proa 270 autorizado, descida para altitude de tráfego, Juliette Quebec Kilo, QNH em Salvador no 07. No 738, desça via para 2 mil pés, QNH 10017, reduza para 2209. Reduzindo 220, descendo via para 2 mil pés, 17, voo 732. Bravo, na linha de parada, pronto. A linha decola, puxando 7180 graus com 149, Tango India Bravo. Tango India Bravo, tá iniciando. Quebec Kilo apenas atenta ao tráfego anteriormente informado a mil pés, com instrução de evitar Vera Cruz, porém esteja atento, o tipo do tráfego com Charlie 150 autorizado, frequência livre, o Juliette Quebec Kilo. Já volta. Tango de Bravo. Meu Tango de Bravo, prossiga sobrevoo o litoral sul, o Tango de Bravo. Tango de Bravo, prossiga o litoral sul. C38 autorizado, final ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Reportarei no localizador do X-Ray, pista 10, gol 7. Finalizou, está 3198. Chame Torre Salvador em 198, decimal 6. Hora no 86, até mais. Até. Patrulha Vitor Índio Juliette, corredor Interlagos, prova da rotatória. Visual com a 17, visual com tráfego da TAM na final da 1-0. Vitor Índio Juliette, chame Torre Salvador 198, decimal 6. 286, graças. Salvador, Vitorinho e Juliette. Sim, para a torre. Vitorinho de Juliette, está visual com o tráfego da Tana, final da onda zero. Afirmativo, tem condições de se encaixar como número 2, o Vitorinho de Juliette, altímetro 1017, o vento 180 com 15. 180 com 15, 1017, vai se ajustar para pousar como número 2, positivo? Afirmativo, o tráfego é um Airbus da TAM. Apenas para informação, Victorino de Júlia, reporta na curta 017. 7, salve, sendo tropa. 2, Salvador, TAM 3198, passando externo, baixada travada visual. Afirmativo, TAM 3198, livre pouso, pista no zero, vento 180 graus com 15 nós. Gente, livre pouso, 10, TAM 3198. Afirmativo, informa o tráfego, pompa pausa 3-2, 5 milhas fora, setor norte, não vai interferir na sua aproximação, mesmo vai pousar sua cauda na pista auxiliar. Autorizado, solicita, se possível, efetuar o ILS Whisky da 10. Afirmativo, Gono 477, desça via para 2500 pés, aguarde o procedimento ILS Whisky. Pista 1-0. Positivo. ILS Whisky para pista 1-0, desce via, chegada bom, chegou 1-477. Bono 477 descendo para 2500 pés, autorizado pro do Serra Vitor 367. Positivo. Serra Vitor 367 da presente, descendo para 2510, liberados as restrições. Afirmativo, Gol no 477. Muito obrigado, senhor. Gol no 477 para 2500. Localizador, Gol 1738. Gol no 738. Chame Torres, Salvador em 18, decimal 6. 18, 6, uma boa tarde. 33. Boa tarde. Salvador, Vitorino de Júlio, tráfego avistado, vento 190 graus com 12 nós. Tem pouso autorizado, pista no 7. O Vitorino de Júlio. 190 com 12, autorizado pouso no 7, Vitorino de Júlio. TAM 398 no solo 07, direita 121, decimal 9. Direita 1219, TAM 3198. Salvador, bom dia, Gol 738, passando em Ilha Serra, baixar travado. Gol no 738, altímetro 10 no 7, continua a aproximação, aguarda pista livre. Na sua escuta. No tempo, agora estamos 4. Vitorino da Júlia, repórter livrando. Escuta. 3198 Alfa, repórter antes da Juliette. Alfa, repórter antes da Juliette, 3192. A 10, Gol 732. Salvador, qual seria a saída prevista para o Gol no 260? Aracaju. Aracaju, obrigado. Tânia Juliette, livrando na roça. Afirmativo, o Alce está na frequência livre. Juliette. Copio. Autorizado Recife 390, na Peruísque 58. Decolagem da 10, curva esquerda, saída PUC Aracaju. Controle 1935, transponder 5057. Ocupa 477. 390 para Recife, na Peruísque 58. Decola da 10 com curva direita. Saída PUC Aracaju. 1935 ao controle, 3935 ao código com 260. Código 5057. Corrigindo o código 5057 com 260. 260 correto, reporte pronto. Portarão com 260. 3198 vai prosseguir, portão 3 a critério. Portão 3 a critério, tem 3198. Solo Salvador, gol 1015, pronto para pushback, acionamento, posição 1. Na 1, coordenando com a sua equipe de solo após o TAM, partida na 3, o senhor inicia. Sim, será coordenado após o pushback do TAM, gol 1015. Após o parqueamento. Solo, gol no 738, livrando. 738, Alfa. Juliette, Alfa e mantém antes da Juliette. Alfa e mantém antes da Juliette, antes da Juliette, gol 738. Prossiga, portão 5738. Não entendi. Poderia repetir, portão 738? Portão 05, via Juliette. Portão 5, gol no 738, via Juliette. Azul 4235, cópia. Prossiga. O azul está autorizado RJ, nível 360, decolagem da 10, curva direita, saída da Euleda, após Leda, Bobidev, intercepta sua rota, controle 1935 e transponder 5063. Pois negativo, decola, autoriza 360 para o Rio, decolando da pista 10, faz decolagem curva direita, vai subir na da Real Leda, após de deve, sai 1935, 3.5063. 4235, correto, reporte pronto. Pastora. Solo é o pastor no 7. Prossiga. Bom dia, para facilitar a manobrização Belo Horizonte, o Whisky 1 no ano mesmo. 190 para a guardão centena. Pegando sinalizador, gente, solo com 738. Copiou, pastor, número 7. Negativo, confirme. Pastor, número 7, esperando a guarda da autorização, Belo Horizonte, pelo esquema 1, acertei. Gente, uma centena será coordenada, aguardando o corpo do pastor. Paulo Salvador, gol no 0115, pronto para táxi, POB 155, alterna Galeão, 3 horas e 45 de autonomia. 155, Juliette, condição Índia Alfa, 1017, 18, meia dúzia no ponto espera, no 0115. Sim, Juliette Alfa no ponto de espera 1862, gol no 0 ou no 5. Receptando o localizador, visual com campo, gol 18, 1477. Gol no 477, chame Torres Salvador em 18, decimal 6. 18 6, obrigado, até daqui a pouquinho. Até. Até. Ah, autorizado, é contact 260. 260, porta lá. Gente, Tango Índia Bravo. Torre, o gol 1015, pronto no ponto zero da 10. Confirmando para a Torre. 1015, pronto. Além decola 1015, vento 190 graus com 11 nós. Além decola piscina 0, gol 015. Além decola 1015. Torre, Salvador, muito bom dia. Gol 477. 2 milhas e meia do Serra Vitor 372, visual e sentido do tráfego da companhia que vai decolar. Afirmativa então, gol no 777, altímetro 1017, para cheque o vento 190 graus, com 10 nós, aguarda pista livre. Aguardando pista livre, gol 477. Pronto, a cópia. Autorizado BH, uma centena, decolagem down no zero, curva direita, saída da El, Leda, após Leda voa direto Ilhéus, controle 1935, transponder 5066. Correto, acione a parte. No 477, o vento 190 graus com 139, livre pouso, pista no 0, gol no 477. Autorizado pouso.